paixão. A gente às vezes se entrega demais, esquece de ouvir a razão. Esse meu desejo, e vê se não demora muito. E coração tá reclamando, e traga logo seu carinho. Tô aqui sozinho, tô te esperando. Quando você chegar, tira essa roupa molhada. E quero ser a toalha, seu cobertor. Quando você chegar, manda a saudade sair. E vai trovejar, vai cair temporal de amor. E quando você chegar, e quero ser a toalha, seu cobertor. Quando você chegar e a saudade sair, e vai trovejar, vai cair o temporal de